chegamos agora ao episódio 10 da temporada 5 de Agretzko, Season Finale, o outro lado da raiva. Oh. A Agretzko começa a fazer a campanha da sua candidatura na rua. No quartel-general, vemos vários amigos ajudando com os telefonemas. Aí tá lá Pulco, tá lá Fênico, tá lá tá a patota toda, todos os coadjuvantes estão ali. Imagina você recebendo uma ligação da Kabay falando da Retsukinha. Não, tu vai receber a campanha e meia dúzia das fofocas mais recentes. Bônus de fofoca. A da Kabay é com como é que se diz? É com bônus. Você ganha a campanha da Retsuko e mais uma fofoca recente. Aí a Retsuko pergunta ao Morita... Por que que ela tem que repetir tantas vezes o nome dela, sendo que ela não tá dizendo o nome dela, ela tá dizendo Agretzko. Ela não tá se apresentando como Retsuko, ela tá se apresentando como Agretzko. E o Morita diz que se ela não ficar falando o nome dela várias vezes no discurso, as pessoas não vão lembrar desse nome na hora de votar. E aí começa a abertura. Um comentário aqui. Ele, o Morita, está completamente coberto de razão. Afinal de contas, quem tem idade suficiente sabe muito bem como a repetição de Enéas causou furor. Ô, rapaz, meu nome é Enéas. Como não? Doutor Enéas Carneiro, grande figura e grande filho da puta que já faleceu. Vai pro colo do capeta, filho da puta. É. Né? Pensou que eu ia falar bem do Enéas? Porra nenhuma. Então, cu. Ah, eu quero falar bem do filho da puta que queria uma bomba atômica no Brasil. Vai tomar no cu, rapaz. Vai, tchala. Mas não merece. Eu falava, foda-se. Se vivo fosse, ele estaria dando apoio, você sabe pra quem, né? Ah, com certeza. Aí a Grécia continua sua campanha com fatos reais da economia e política do Japão. Os ex-colegas dela elogiam muito a evolução da Retsuko. Até o porcão acha que ela mandou bem. Isso é incrível. Aí as pessoas aplaudem um pouco e ficam decepcionadas porque ela não tá usando a voz do Def. Olha, a gente tem que ver que a nossa Retsuko, ela é meio, como eu diria assim, não é bem sonhadora, mas com certeza não é pragmática, ela é idealista, né? Ela tá tentando tratar a questão da candidatura dela como uma candidatura real. Se eu entrei, eu vou falar de coisas que são sérias e que eu acredito que devem ser analisadas dentro da política. Bom pra ela, mas infelizmente, às vezes o povo é meio, como eu direi, só quer ver sangue, né? Né? A campanha do Giro é bem mais agressiva e recebe mais aplausos. O Ikari diz que o Giro é um candidato forte e manda a Retsuko usar a voz do Def. A Retsuko diz que não acha o momento certo para encaixar a voz do Def. Aí o Ikari fica puto e reclama. Não, tá. Então tá bom. Ele diz que vai fazer um discurso de apoio a Retsuko e depois ela deve cantar. Todos os amigos da Retsuko vieram apoiar a campanha, inclusive o Porcão, acredite se quiser. Aí o Anai nota que o Giro também tá armando um caminhão de campanha na frente do caminhão da Retsuko, usando o primeiro-ministro Oada como apoiador. É um tamanduá, né, o ministro. Aí o Oada elogia a juventude de Giro, combinada com os conhecimentos que ele adquiriu do pai. Aham. Uhum. Agora, percebe o seguinte, hein? O Giro fez questão de montar palanque em frente ao palanque da Retsuko, porque por mais morna que a campanha dela pareça, ainda assim ela tá chamando atenção. Aham. Uhum. Aí o Ikari sobe no caminhão deles e começa a brigar com o primeiro-ministro. Cara, essa cena do Ikari reclamando do primeiro-ministro é tão cringe, cara. Puta que pariu. A Retsuko foge dessa cringice toda e o Porcão vai atrás. O Porcão acha a Retsuko escondida num bicicletário e ele fica zombando da Retsuko pra fazer ela acender o lado Death Metal. O Porcão já conhece a Retsuko, né, cara? Ele já sabe onde é que aperta na Retsuko pra ligar o foguinho, né? E convenhamos que o Porcão é muito bom em zombar e zoar com as pessoas. Aí o Porcão lembra daquela batalha de rap que teve com a Aretsuko na primeira temporada. Lembra disso? Lá no, na festa de confraternização da empresa? Lembro, eu lembro. Lembro disso, sim. Uma batalha épica. Né? Aí a Aretsuko disse, ué, mas como é que você lembra disso? Você tava bêbado, disse que não lembrava de nada. Aí o Porcão fala, otário, eu lá sabia tudo. Aí vai lá fazer barulho, anda. Pô, cara, nessa hora que eu falei, caralho, olha o Porcão se redimindo, gente. Mas é curioso como o Porcão, ele se redime sendo escroto, né? Mas esse é o jeito Porcão de ser, né, mano? Não dá pra ser de outro jeito. Ou o Porcão é o Porcão, ou ele não é, não tem meio Porcão. Ele pode ser um cara legal sendo o babaca que ele é. Né, fazer o quê? O espírito do bacon. Não, não é do bacon não, porque bacon é uma coisa boa. É o espírito de porco mesmo. Concordo. Não é do bacon não, o bacon é coisa boa. Não sacaneia o bacon, tadinho. O que, é que o bacon te fez? Não faça isso com o bacon, poxa. Aí, Aretsuko, como é que é? Sobe no caminhão, começa um discurso xoxo, a princípio falando de coisas como devolver a fita pra locadora. Ê, Lelê. Nossa, ela acabou entregando a idade, hein? Né? Ela começa a contar histórias bobas sobre sushis e pacotes de shoyu. Ela começa a empolgar a galera com mais e mais histórias, incluindo os amigos malas que ela tem. Ela começa a falar mal da Kawai, começa a falar mal do Anai. O Anai fica com aquela cara de porra! Caralho! Merece! Aí começa a música da fúria da Aretsuko, que logo se torna a Gretsuko! Ela que quase não deu as caras nessa temporada, agora né? Tá no palanque e tá com tudo. Aí surge um outro van do lado, a van das OTM Girls, e começa um show da pesada com a Gretsuko mandando ver na voz do Def, pra delírio da galera, que vira a cara até dos que estavam olhando pro pagode lá do Giro. Até a galera que tava olhando pro Giro e comemorando o Giro, no que a Gretsuko começou a cantar, a galera, opa, a Gretsuko é ali, tá bom. Aí mais e mais vezes a Gretsuko usa a sua voz do Def nos discursos, e o povo começa a concordar com ela nas coisas que dão raiva a todos, que é verdade, né? Sim. Sempre tem aquelas coisinhas que dão raiva na gente, né? Ela acaba canalizando através dessas coisinhas pequenas a raiva pelas coisas grandes. Que são as coisas que ela, sim, em tese, como candidata, quer que mudem. Sim. Ao Giro tira um cochilo na van dele, mas é interrompido por uma ligação do pai dele. O Juso diz que não entendeu nada da gritaria da Aretsuko. Como é velho, né? Velho não entende death metal. Fala um negócio nem eu. Até hora que eu não entendo também, chefe, mas o meu lance não é sentir o espírito da coisa. É que na hora do death metal ela também tá cantando em japonês, né? Aí isso atrapalha um pouco, né? Oh, com certeza. Aí o Juso pergunta se Giro pode vencer e diz que vai ser uma vergonha se ele perder. Morita agradece a todos pelo esforço e diz que amanhã será o último dia da campanha. Raida vai pegar os banners pra guardar e ele é atropelado por um caminhão desgovernado. Entenda desgovernado entre aspas, tá? Aquilo, na minha terra, isso se chama tentativa de homicídio. Então, aqui também. Não, não é só na tua terra, não. Aqui também. Aretsuko ouve a batida, corre pra ajudar o Raida e vê o caminhão fugindo. O Raida desconfia que foi um atentado. Com licença, Ana. Desculpa, eu não quero te assustar, mas... Jura! Alguém dá um prêmio pra esse homem? O desconfiômetro do Raida tá funcionando, olha só. Olha só, Sherlock Raida. Pegou do tranco. Ai, tomar no cu... Tu achou que foi um atentado, é? Porra, tinha tanta gente sendo atropelada por caminhões de governado por aí à toa. Caralho. A Aretsuko pergunta se isso tá valendo a pena, se o Raida se acabasse ferido. O Raida treme, diz que a vida é cheia desses problemas, mas que não podem desistir, que Aretsuko deve mostrar a todos como devem lutar. Aí, Donana, nossa, nesse momento meu coração esquentou, vai dar um quentinho, vai que nem o Grinch, cresceu três vezes. Porque Retsuko e Raida saem desse acidente, vão para um cartório 24 horas e se casam! Olha, eu não esperava por isso. Eu não tinha a menor ideia de que uma hora isso poderia acontecer, tá? Fiquei chocada. Tu virou um ovinho, Ana? Virou chocada? Virei. Eu entrei no ovinho, saí do ovo, tô chocada. E não é um graciovo, não. É um ovo normal, mas já foi suficiente. É só o cacete, Ana. Vai pra Instagram. Você sabe que essa história do graciovo é cascata, né? Eu sei que é cascata, mas... Olha, eu já vi render uma propaganda de frigideira antiaderente. Tá bom, isso dane. Aí o Giro faz um discurso, gritando na chuva. O Raida liga sua guitarra e chama a atenção de todos. E o Raida e a Retsuko começam a tocar o zaralho. Yeah! Então, agora a Retsuko não só tem a sua voz do death metal, mas ela tem uma parceria musical com o Raida. O baixista da banda, lógico, ora bolas. E a Retsuko liga a voz do Defcon e leva o povo à loucura, loucura, loucura. Até o Giro fica impressionado, né? Viu? Oh. Trouxa. Aí o Juso, que tá embaixo na campanha tomando chuva, quero mais que ele morra, filha da puta, diz pro Giro não entrar na armadilha da Retsuko. O Giro diz que pro pai se calar e diz que vai criar uma lei de aposentadoria forçada pros políticos mais velhos. Nessa hora eu falei, hã? E não fui só eu que fiz hã, porque o Raida, o pai dele, todo mundo ficou hã? Sendo que o Raida depois caiu na gargalhada, porque percebeu que o Giro ficou biruta. Escuta, uma das coisas que se reclamava lá no começo, e que o próprio Raida comentou, assim, ano passado com a Retsuko, é de como esses políticos mais velhos ficam ali no poder, não largam o osso de jeito nenhum, e isso acaba tornando toda a política estagnada. Não entra ar novo, estão sempre aquelas mesmas pessoas, aquelas mesmas figuras... Aquelas mesmas figuras que ficam até a morte, enquanto estiverem recebendo voto, eles continuam ali de tudo quanto é jeito, e não dá uma renovação, não dá espaço para que os jovens sejam ouvidos, que haja uma discussão de coisas que são mais essenciais do hoje. Certo, perfeito. Aí passamos o ponto de vista para a cobertura do Tadano, que fica ali, no mesmo lugar dali da campanha. E ele, a Gori e o Ashimi estão vendo o discurso da Retsuko de longe, lá da sacada do prédio dele, né? E dizem que são os verdadeiros fãs da Retsuko, porque conhecem ela muito antes desses fãs novos. A Gori pergunta como é que o Tadano se sente e ele diz que adora a Retsukinha. Nhoi. Ô, Tadano, não leva mal, não. A gente é pró-Raida, tá? Desculpa, que a gente é time Raida de todo o coração. Mas, sinceramente, se não fosse Raida, era tu, tá? É que o Tadano, eu não sei, ele tem uma coisa meio desconectada. Ele gosta mesmo da Retsukinha. Só que a cabeça dele tá tão ligada em tantas outras coisas que ela nunca é a prioridade, ela não é... O amor da vida dele. Se fosse, ele tinha é lutado, né? Por isso que né? A gente é time Raida. Se fosse, ele teria lutado por ela. É, sim. Aí a Gori e o Ashimi dizem que elas são as melhores amigas da Retsuko. Nhoi! Foram as primeiras que tiraram ela da conchinha, né? Que pra elas, foram as primeiras que a Retsuko mostrou o seu lado death metal. É, não foram porque tinha Fênico antes, né? Mas tá, eu entendi sua colocação, eu entendi. Bom, aí o Morita mostra pelo celular o desempenho da Retsuko pro Ikari. O Ikari agradece a Retsuko por ter alcançado todos com a sua voz. E o Raida diz ainda que é uma pessoa que a Retsuko tem que alcançar, é a Shikabane. Né? Ele chama a Shikabane pra ir com ele e a Retsuko até o karaokê. Tava precisando aparecer ele, né? A gente falou com o babuíno, o gentleman, né? Aí o gentleman do babuíno pergunta se são só três pessoas, naquela educação de lorde inglês dele de sempre. né? E o Raida deixa a Shikabane e a Retsuko sozinhas na sala. A Retsuko agradece a Shikabane por ter vindo e convida ela a cantar Death com ela. Shikabane acha que a Retsuko tá sendo uma veterana belhuda, mas aceita, e as duas soltam a voz, aí a Shikabane com cara de Death Metal também ficou tão fofinha, meu Deus! Veja só, ela também tem essa fúria escondida dentro dela, olha só. E ela que parecia tão apática. Oxe, Maria de não. Ainda mais que ela já é preta e branca por ser uma gambazinha, né? Ela era eu sei que ela não é uma gambá, mas vou de gambá só pra ser Pepe Le Pew, tá? Não enche o meu saco não, tá bom? Aí no dia seguinte, as projeções indicam que o Giro é o vencedor da eleição. A Retsuko pondera que nem todos aqueles apoiadores que vieram na campanha fossem do mesmo distrito, que é verdade. Que a maioria da galera que tava lá na campanha eram de outros distritos, então não adiantou porra nenhuma fazer o quê, né? E tinha gente lá também que não tinha direito a voto, como o Dokashin, porque ele não tem residência. Sim. Aí desmontam o QG da campanha, o Raida e a Retsuko recebem a visita do Giro, que veio dizer que não teve nada a ver com o caminhão que atropelou o Raida. Cara, eu acredito, apesar do Giro ser um babaca... Eu acredito que não foi ele o responsável pelo caminhão. O que a senhora acha, dona Ana? Ah, eu não sei. Bom, vamos ser sinceros, o Giro, ele já é um político. Eu não, por definição, eu não confio muito no que um político fala. Não escrevo em pedra. Mas, ao mesmo tempo, pra que ele foi lá falar? Ele poderia simplesmente dizer, já ganhei a eleição. Eles vão fazer o quê? Vão me acusar de alguma coisa? Me defendo se me acusarem, caso contrário, eu fico quieto. Agora, ele soube da história da tentativa de atropelamento, né? Cara, eu pra mim, não sei se você quer saber a minha opinião, eu imagino que sim, senão você já tinha pulado da conversa, né? Eu acho que foi o pai. É, se tiver que apostar, de todos os possíveis suspeitos, ele é o maior de todos. Eu acho que foi o pai, cara. E foi o pai sem consultar o Giro. Porque o Giro, aparentemente, não tava sabendo dessa porra mesmo, não. E eu acho que é por isso que ele foi lá pedir desculpas. Que isso é, mal ou bem, é o jeito Giro de pedir desculpas. Dizer que ele não foi o responsável é o jeito dele de dizer me desculpe. Né? Que adiantasse muita coisa, né? Mas, oi. Aí, beleza. O Raida diz que já sabia, que conhece o Giro há 17 anos e pergunta se ele perdeu o juízo com aquela história da lei da aposentadoria forçada. Que aquilo ali foi um baque, né? A Retsuko parabeniza o Giro pela vitória. O Giro faz uma cara de maluco, mas na verdade era a vontade de espirrar. Aí o Raida dá um lencinho pro Giro, o Giro assou o nariz fazendo aquele som que a Retsuko odeia, que é, ou seja, é coisa de família, né? Esses assoar barulhento dos Raidas, né? Fazer o quê? Eu acho que é uma coisa assim de hiena, né? Ou de hiena, ou pelo menos da família Raida, né? Que o pai é igual. Aí em casa, a Retsuko reclama que o Raida tá demorando pra se arrumar. Eles saem e vemos uma foto completa da família da Retsuko, dessa vez com o Raida, sendo abraçado pelo pai. E o papai incluiu o Raida na família. Tá casado também, não adianta mais nada, né? Ih, escuta, acho que é importante a gente comentar que a Retsuko conseguiu os 10%, né, de votos pra poder receber o dinheiro de volta. Sim, porra, conseguiu. Ela não ganhou a eleição, mas mais de 10%, na verdade ela conseguiu 29,3% e o Giro 40%. Olha, e é por isso que o Giro foi. Pra alguém que não era conhecida, não vinha de uma família tradicional, ou seja, uma cara nova com pouco apoio, conseguiu uma votação expressiva. Mas não é? Mas é. Aí a Shikabane vê alguns aluguéis de apartamento e acha tudo caro e chato. A Retsuko deseja boa sorte pro Raida no novo trabalho, porque sim, ele arrumou um trabalho de escritório. Aí a Retsuko é apertada e pisada no trem, como sempre. Lembra do lema do Partido da Fúria. Fim da temporada 5! O que tu achou da temporada 5, dona Ana? Olha, foi uma temporada, assim, um pouco mais calma sobre certos aspectos, porque a Gretzko, propriamente dita, não aparece com tanta frequência. É a Gretzko mesmo que tá como protagonista e dividindo bastante espaço com o Raida. Tanto assim que eles se casaram, né? Jeito, chegou a um amadurecimento maior da sua personalidade, reconhecendo algumas das suas fraquezas, algumas das suas bobageiras, né? E que... Pois é, mas isso quer dizer, talvez, que essa seja a última temporada, né? Sim! Existe esse perigo de não termos mais a Gretzko no futuro. Tomara que não. É, se bem que, convenhamos, se chegar um bebezinho pra família, nada é mais enlouquecedor e motivo de death metal do que uma criança pequena em casa. Mas em compensação vai ter uma vovó babona, meu Deus, vai ter uma vovó babando nessa criança. Oxi. Oxi. Bom, e é isso, queridos ouvintes. Agradeço a vocês por mais essa maratona nerd. Yeah! Yeah!